Olá, estimados ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos no dia 20 de novembro de 2011 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é a sua Nota 7. Ora, mais uma vez, a minha intervenção será única, ainda que o programa hoje seja ligeiramente mais pequeno, mas mesmo assim, a minha intervenção hoje será única. Disse que iríamos trazer uns géneros musicais diferentes da Índia. A verdade é que a relíquia que aqui fui ouvindo, creio que mais um pouco deste género musical não é de todo desadequado. Vamos, portanto, hoje trazer aqui mais três temas deste género, o Shraddha, que já aqui falei ontem. Três temas que eu espero que sejam do seu integrado e acho que o ouvinte vai gostar de os ouvir. Três músicas que são igualmente calmas, relaxantes e têm esta batida típica indiana. Sabe que o Shraddha é dos poucos géneros musicais atualmente na Índia que ainda não está, digamos, não há outra forma de fazer Shraddha senão assim. Não há uma adaptação, digamos, em relação à música ocidental, por exemplo, ou se há, ainda assim, é o género como nós expressamos, porque de facto é um género tão indiano que é quase como, sei lá, colocar folclore numa música rock, um folclore, sei lá, digamos, português, portanto, nesta, digamos, numa música rock, não fazia sentido. E hoje acontece com este género. É um género tão indiano que tem esta impermeabilidade, quase, que lhe posso chamar assim. Vamos então ouvir estes dois géneros, aliás, estes três temas deste género musical e voltamos a encontrar-nos então na próxima semana, mais especificamente no próximo sábado, para mais uma edição do nosso Nota 7, bastante mais descontraído em termos informativos ou em termos musicais. Bastante, enfim, vamos trazer aqui um pouco de tudo aquilo que já passou aqui no nosso Nota 7, que a brincar já tem, ora, deixa cá ver, quase um ano e 4 meses, quase um ano e 4 meses, aliás, exatamente 4 meses, agora nós começamos no dia 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, precisamente, nós começamos no dia 7 de agosto de 2010, já estamos quase, direi eu, a 7 de dezembro e, portanto, já estamos quase a completar um ano e 4 meses no ar, já é muito tempo. Vamos aqui ouvir na próxima semana marimbas, música sertaneja, vamos ter muita coisa para ouvir então na próxima semana no nosso Nota 7. Por agora ficamos então com a música indiana, com a Shraddha, e é com ela que eu me despeço, desejando-lhe a continuação de uma ótima tarde, e já a seguir também comunico que chega mais uma contagem dos 20 mais de Portugal, o Top Portugal, já a seguir aqui no seu canal 2. Fique bem então, tenha uma boa tarde e até para a semana. Oh.